Seção 15. De Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Solitário. Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos, um dia, eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos contorta. Cortava, assim como encarniçaria, o aço das facas incisivas corta. Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí, como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumba carcaça pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Fim do poema.